Salve, salve pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Sandro Matos, no canal Raízes de Umbanda, o canal que traz para vocês os pontos cantados da nossa religião, não só os pontos, mas também a explicação do que para serve cada ponto, a função de cada ponto, além de trazer aqui na descrição do vídeo sempre a letra e o ritmo que ele deve ser tocado. Hoje estamos aqui, né, próximos da data de nosso pai Ogum, né? Então vamos cantar, claro, para nosso pai Ogum. Mas antes eu já peço para vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Deixe aqui o seu joinha e deixe seu comentário, nem que seja um ogunhê, porque isso vai ajudar a levar esse conteúdo para outros irmãos que acessam a plataforma na busca, né, de informações a respeito de pontos cantados. Então, vamos lá. Leva nosso pai Ogum. Ô, companheiro, pai. Bandeira içada é sinal de uma vitória nos campos do Maitá. E não manda, vamos todos saravá, linda falange que sabe guerrear. Diversas falanges de nosso pai Ogum, né? Tem muito ponto que fala de Ogum Beira-Mar, outro ponto fala de Ogum Megê, outro ponto fala de Ogum Dilê. Esse saúda as diversas falanges de Ogum. Então, ponto de saudação, e é um ponto muito bom para ser cantado logo no começo, né, dos trabalhos de Ogum, da gíria, né? Você tem ali, vai ser usado muitas vezes como um ponto de firmeza, aquele ponto que você vai cantar antes dos pontos de chamada, nas festas de Ogum, quando tem ali, né, muitos terreiros fazem suas queimas, a queima de fogos. Então você vai cantar esse ponto para louvar a todas as falanges de nosso pai Ogum. Aí vai do Ogã da casa, do curimbeiro, ver qual seria a melhor hora de usar isso daí, mas no início, ou as entidades de Ogum acabaram de chegar, aí em vez de você ficar cantando para um, para outro, primeiro você canta um ponto saudando todas as falanges, aí você já traz aquela energia, aquela vibração dos diversos Oguns que estão ali trabalhando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que nosso Pai Ogum possa vir na frente, né, abrindo os caminhos, quebrando as demandas e nos protegendo dos nossos inimigos, sejam eles físicos, espirituais ou até mesmo energias mentais que possam vir para nos atrapalhar. Salve nosso Pai Ogum! Ogunhê, meu Pai! Ogunhê!